Atenção para o top de 10 tchau. Tchau, tchau, tchau. Até mais, mina. Boas festas pra você e pros seus. Mas você já tá indo, rapaz. Tentando fugir, né? Tô cheio de novidade pra te contar, pô. Meu cordial, até breve. Certo, certo, certo. Você pra mim, vou te falar que você pra mim, eu te considero você como irmão pra mim. Você é um amigão, Wills. Tá sendo, gente. Pera aí que eu vou passar um cafezinho. Goodbye. Como eles dizem lá. A Billy Paul McKinsky apresentou... Os Sobrinhos do Ataíde. Uma produção do movimento Penso, Logo Desisto. Atenção, ao final da gravação, este CD se autodestruirá.